acredito no amor. Toda vez que te vejo caminhando ao meu lado, isso é algo que eu não posso esconder. Eu acredito no amor. Eu acredito no amor. Toda vez que eu ouço suas gargalhadas fluírem com as minhas, ou eu posso ver isso brilhar como uma estrela supernova, como o brilho de um vagalume em um jarro. A luz é simplesmente a mesma, e amor não é um jogo. Então acredite em mim, minha amiga, e essa alegria nunca vai acabar. Em 100 ou 200 anos eu ainda estarei amando você. Eu acredito em fantasmas, eu acredito em Frankenstein, a maioria, e até em Halloween. A lua está elegantemente tímida. Uma estrela supernova, como o brilho de um vagalume em um jarro. A luz é simplesmente a mesma, e amor não é um jogo. Então acredite em mim, minha eu amiga, e essa alegria nunca vai acabar. Em 100 ou 200 anos eu ainda estarei amando você. Eu acredito no amor. Toda vez que te vejo caminhando ao meu lado, isso é algo que eu não posso esconder. Eu acredito no amor. Eu acredito nele toda vez que eu te vejo. Eu acredito no amor. Toda vez que te vejo, eu acredito nele toda vez que eu te vejo.